Olá, pessoal. A maioria das pessoas concordaria que uma de nossas maiores fontes de estresse na vida são os nossos problemas. Isso é verdade até certo ponto. Talvez uma maneira correta de enxergar isso seja o fato de que devemos perceber que a medida do nosso estresse tem mais a ver com a maneira como nos relacionamos com os nossos problemas do que com os problemas propriamente ditos. Em outras palavras, será que não somos nós que estamos tornando os nossos problemas problemas? Nós vemos os problemas como emergências ou como ensinamentos em potencial? Problemas surgem de muitas formas, tamanhos, graus, seriedade. Todos nós temos algo em comum. Eles nos confrontam com algo que gostaríamos que fosse diferente. Quanto mais lutamos com os nossos problemas e mais queremos distanciarmos dele, piores eles nos parecem e mais estressante eles ficam para nós. Felizmente, parece que o inverso é verdadeiro. Quando aceitamos os nossos problemas como uma parte inevitável das nossas vidas, quando olhamos para eles como ensinamentos em potencial, é como se aliviássemos um peso dos nossos ombros. Pense agora num problema que você vem lutando há algum tempo. Como é que você lidou com ele até agora? Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente o enfrentou, ensaiou a solução na sua mente, analisou ele repetidas vezes, mas não chegou a nenhuma conclusão até aqui. Aonde toda essa luta levou você? Provavelmente a mais confusão e mais estresse. Agora pense no mesmo problema de outra forma. Ao invés de empurrá-lo para longe ou resistir a esse problema, tente abraçar, traga-o bem para perto de você, para perto do seu coração e pergunte a si mesmo quais as lições válidas que esse problema pode lhe ensinar. Será que ele pode lhe ensinar sobre ser mais cuidadoso, ser mais paciente? Terá algo a ver com sua ambição, com sua disciplina, com sua capacidade de perdoar, ou algo igualmente poderoso? Quaisquer que sejam os problemas com que você está lutando agora, que você possa avaliar a todos eles de uma maneira suave, que pode incluir uma genuína vontade de aprender com eles. Quando você enfrenta seus problemas sobre essa ótica, eles parecem relaxar, como um punho que estava fechado, e agora torna-se uma mão que abre-se para outras coisas. Então experimente essa estratégia. Acho que você irá concordar que a maioria dos problemas não são emergenciais como nós julgamos. Normalmente, uma vez que nós aprendemos com eles o que eles podem nos ensinar, eles desaparecem. Pense nisso. Fique em paz. Um grande abraço e até a próxima.